Meu nome é Ronaldo Carlos da Silva Ramos. Usei drogas durante 20 anos. Sempre fui materialista, não acreditava em Deus e não suportava crente. Fui levado ao morro por traficantes para ser morto com a arma na minha cabeça. Foi quando eu clamei a Deus e, com o milagre de Deus, o traficante me libertou. E eu, no dia seguinte, procurei a igreja e aceitei a Jesus. E hoje em dia, eu sou um servo do Senhor. Larguei o fumo, as drogas e a bebida na fé em Jesus. Suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que as portas espera velando, vela por ti. Por mim, vem já, vem já. Esperando hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando chama. Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti. Sobre a cruz derramado, se foi. Oh.